Bullets on Parade é Noiserve no seu primeiro álbum. Não sendo possível ter por aqui Noiserve em direto, ao vivo e a cores, temos via telefone do outro lado David Santos. Boa noite. Boa noite, boa noite. David Santos, em Coimbra, para apresentar este teu disco. Primeiro, estás a finalizar, digamos, as apresentações deste disco. Que balanço é que tu fazes deste cerca de um ano e tal a apresentar este teu disco de estreia, teu álbum de estreia? Assim, quando me fazem essa pergunta, eu hoje até fico um bocado baralhado em como responder, porque nunca esperei que tivesse tanta receptividade pelas pessoas, nem que fosse ter o tal ano e meio quase de concertos. Ou seja, portanto, o balanço que eu faço é acima de todas e qualquer expectativa que eu pudesse ter, e é por isso então muito positivo, sabes? É bom mesmo, é fixe. Tocaste em vários países fora de Portugal, como é que tu viste a reação de um público que obviamente pode conhecer algumas pessoas das que te foram ver via internet, mas com certeza a maior parte do público não teria um tão grande conhecimento como terão os espectadores portugueses do teu disco? É assim, o que eu estava a dizer é exatamente isso, ou seja, quando eu gravei o disco no início do ano de 2008, exatamente, nunca pensei que fosse, 6 meses mais tarde apresentá-lo à Alemanha, à Áustria e à Inglaterra, percebes? Portanto, a resposta que eu dei, a resposta anterior, tem a ver também um bocado com isso, de ter chegado a tanto sítio, percebes? E o tocar lá fora foi uma experiência que se calhar que qualquer pessoa que toca anseia desde muito novo e imagina como é que será, e no meu caso foi uma coisa muito, muito positiva mesmo, ou seja, foi como tu disseste, eu estava perante se calhar em média 40, 50 pessoas que nunca me tinham visto, grande parte delas eu acredito que nem via internet conheciam-me, percebes? E a receptividade foi sempre muito boa mesmo, percebes? No fim dos concertos as pessoas queriam sempre falar comigo e queriam sempre dizer o que é que tinham achado, muito à semelhança também do que me tinha acontecido em Portugal, portanto senti um bocadinho que a música realmente salta de qualquer tipo de fronteiras e no meu caso teve uma receptividade muito positiva em todo o lado, percebes? Foi ótimo mesmo, foi muito bom mesmo. Hoje à noite no Salão Brasil, digamos, e num dos concertos de encerramento desta tua turnê, vais tocar só temas deste disco ou já vais experimentar algum dos temas novos que ainda já a pensar para um próximo disco? Assim, vou tocar um tema, mas não inédito, ou seja, um tema que já anda a tocar nos últimos concertos, mas que não está neste disco por ser mais recente que o disco, então estará a partir incluído nesse próximo disco que vou começar a gravar no princípio do ano. E sou capaz também de tocar uma outra experiência, se calhar músicas não completas, com todo tipo de arranjos, mas tocá-las se calhar mais na sua essência, só a base de voz e guitarra, porque também às piadas, se calhar podia tocá-la agora assim, e se calhar daqui a um ano voltar aqui e tocar essa mesma música, mas com uma atmosfera completamente diferente. Portanto, à partida irei tocar a base do que serão as músicas mais anteriores, como estavas a dizer, é o fim da apresentação deste disco, portanto acho que faz sentido continuar a tocá-lo, mas irei tocar também já algumas experiências do que virá a seguir, portanto... Where is my mind? Também vai fazer parte do alinhamento? É assim, à partida irá fazer, mas eu quando cheguei aqui tive um problema porque tentei ligar o teclado e ele não ligava. E eu pensei, pronto, com a viagem, com os saldos todos dos buracos da estrada, ele estragou-se. Mas depois percebi que é alguma coisa no transformador e agora quando acabar de fazer o som, vamos tentar ver se consegue arranjar um transformador por aí. Portanto, à partida eu tinha alinhavado e tinha na ideia de tocá-la, percebe? Portanto, se resolver, irei tocá-la. Já agora, em termos do próximo disco, já tens datas para começar a compor, começar a gravar, previsão de editar? Vai ser um disco ainda para 2010 ou ainda não será em 2010 que temos um novo disco no reserva? Assim, a minha ideia para o disco, é uma ideia que já tenho há uns meses, é que consiga ter o disco pronto, o disco mesmo, o segundo disco inteiro, embora já até possa fazer um EP no meio ou não, mas isso ainda está tudo no ar, ainda não tenho a certeza, mas a ideia para um segundo disco é ser mais ou menos para o fim de 2010. Ou seja, eu marquei estes concertos todos agora até ao fim do ano, com a ideia de em janeiro não ter mais concertos, então poder-me dedicar exclusivamente à parte de composição e de conseguir a gravação do disco. Portanto, se tudo correr como eu estou a planear, à partida para o fim de 2010 terei o próximo disco. A apontar, se calhar, até para a mesma data em que editei este primeiro, portanto será outubro, novembro de 2010. Em termos, digamos, do que nos poderás antecipar, que é capaz de ser um bocado cedo, mas em termos do que tens na cabeça, vai haver grandes alterações? Como é que tu estás a olhar, digamos, para o próximo disco, para a composição, em termos de trabalho? Vai haver grandes alterações relativamente a este primeiro? É assim, a grande alteração que toda a gente me costuma perguntar é se eu vou incluir ou não mais pessoas na banda, ou se ao vivo, embora eu possa fazer tudo sozinho à mesma, se ao vivo eu irei ter mais elementos. Essa é a ideia. eu pus um bocadinho de parte, porque desde o princípio o conceito deste projeto foi eu poder tocá-lo sozinho, embora possa haver algumas participações no disco em si, mas é ao vivo, será sempre uma coisa de uma pessoa só, quase em todos os concertos. Portanto, essa linha de ao vivo ser eu a tocar uma série de instrumentos ao mesmo tempo, isso irá ter o mesmo seguimento. Em termos do próprio tipo de músicas e da sonoridade, é assim, eu acho que será sempre um bocadinho diferente, porque já passaram irão passar mais ou menos 2 anos desde que eu fiz o outro, e eu também estou diferente, também já vi muito mais coisas, as próprias viagens lá fora permitiram-me conhecer, se calhar, outros instrumentos, outras maneiras de fazer músicas, portanto, não te consigo adiantar à partida que isso será uma grande diferença, porque eu próprio ainda não sei que ela existe, ou não sei qual é que é, mas eu sinto que quando estou a fazer músicas novas, elas me estão a sair de maneira diferente do que saíram há 2, 3 anos atrás, portanto, eu acho que irá existir à partida uma diferença, mas eu irei tentar manter alguma continuidade, até porque o projeto é o mesmo e a ideologia será praticamente a mesma, certo? Portanto, deverá haver a inclusão de um ou outro instrumento diferente que não tenho neste disco, instrumento esse que até pode ter alguma relevância, então o disco tomar todo se calhar mais uma dimensão ou mais uma sonoridade à parceria com esses novos instrumentos, mas não sei, percebes? Assim, também gostava de conseguir se calhar incluir alguma coisa tipo de ritmos, não uma bateria, mas se calhar mais ritmo, porque acho que é uma das coisas. Uma beatbox. Não sei se será uma beatbox claramente normal, porque também me chatei um bocadinho usar uma coisa claramente digital, porque para isso, se calhar, tipo, mais valia ter lá um baterista, percebes? Tipo, eu ainda ando a pensar nisso tudo e sinto que uma das coisas que falta nas minhas músicas é ter mais ritmo. Mas não, se calhar, uma beatbox normal, porque tornará a música, se calhar, muito mais eletrónica, percebes? Portanto, será uma mistura de qualquer coisa que eu ainda não sei bem, que ando a procurar no mercado das coisas de 1970, 1980, a ver se encontro uma coisa assim que me agrade bastante, percebes? Portanto, à partida, o segundo disco irá seguir a mesma linha que este. Poderá ter algumas diferenças, mas será mais ou menos, não igual, mas dentro da mesma onda, percebes? David Santos, muito obrigado por este bocadinho com o Santos da Casa. O relógio não para, estamos praticamente no final desta emissão do Santos da Casa.